Rastafari. Hardcore jumping out of the Los Angeles. Original Rudy Boy style, de qualquer maneira. Rastafari é o arcanjo vingador, chegou. Exalando perfume africano sobre todo esse odor. Sinta as minhas poesias, descubra qual é o sabor. A alma jamaicana brilhando em São Paulo. Sou original, usando sem me descer o olho. Universo de Jaja e a Babilônia será contou. O ódio não é aceito na lei dos dead bobo. Na jabe que é onde Rastamante leva o topo. Eu gosto de fogo, por isso nunca vou me queimar. Mesmo estando em chamas do mar, eu posso entrar. Não está acreditando, então pode vir aqui testar. Me dê a sua mão que agora eu vou provar. Original menino rude que queimou. A mosca aqui na minha erva pousou. A sensibilidade foi de uma que criou. Juro que vou de incendiar Babilão. Original menino rude que queimou. A mosca aqui na minha erva pousou. A sensibilidade foi de uma que criou. Juro que vou de incendiar Babilão. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se aprende e não complica. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se cria e não copia. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se aprende e não complica. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se cria e não copia. Supremo Rastafari, exijo muito respeito. Poeta africano em livre departamento. Em todos os lugares eu consigo ficar preso. Estrela preta cadente pra NASA um tormento. O rag é elegante, espanha crime de dom. Ângelo sabe, bom tequila, cisla que é meu dom. O talento é primário, imperador que dá o dom. Cujo Lex usa em clipe de Neo e de Barrington. Avisa as rainhas que eu acabei de chegar. Apaixonado por mulher, qual delas vou conquistar? Todas são belas, mas quero uma pra animar. Mas pra esquentar, primeiro vou meditar. Original menino rude que queimou. A mosca aqui na minha erva pousou. A sensibilidade foi de Opa que criou. Juro que vou te incendiar Babilão. Original menino rude que queimou. A mosca aqui na minha erva pousou. A sensibilidade foi de Opa que criou. Juro que vou te incendiar Babilão. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se aprende e não complica. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se cria e não copia. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se aprende e não complica. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se cria e não copia. Família sete velas, arcanjo de Milavi. Pros cabe pras donzelas, te dando um toque. Família sete velas, arcanjo de Milavi. Pros cabe pras donzelas, aqui te dando um toque. Arcanjo vingador de nossa vida, as de Milavi. Família sete velas, Rastafari. Quem cai é Babilônia. Big up, big up.